Thank you. rest of the guys on. Boa tarde, região 97, decolado, passa 2.000 pés, então vou 1 tom, só tudo. Patrícia, 197, contato com a danada colagem, desculpa, subir a saída São Bruno para nível 320. Vai ser o 320, quando possível, por onde? Se toco. Fora na condição, 3197, agora. Obrigado. Acho que está geralmente informado, você diz, né, agora no carro, tem mais. Agora para o puxo, Zero, 5 faz de frente, mas a gente está sem índio. Estou confirmando a alta para aberta aqui na cidade. Abriu hoje. Graças a Deus, já foi 6 anos. Que bom.